agora os caras doidos tá passando. A rock da Pantera Negra, o Clayusso tá no comando. Quem toca rock doido, na voz é micilero. O beat é maresia, então pega a visão do certo. DJ Clayusso um show, toca no sol é braba. O rock fica doido, a galera não para. Passo na frente dela com a minha cara de vilão. Ela não pode ver que já joga o rabetão. E o mal já chegou, pro rock fica loucão. No apoio, Júnior pressão, Edson e Manuel. Ele não tô sozinho, tá no apoio. O mano Rodrigo é rock de patrão. Os caras só tomam uísque. Eu já tô brisado, já tô naquele pique. Se passar na minha frente, hoje eu vou te dar de Blex. Eu sei que tu tá ligado, é que eu tive o modo Rex. Agora a minha parte, já vou finalizar. Eu já tô chapado, não consigo mais cantar. Eu trouxe um camarada que vai continuar. Solta a batida, o árabe vai cantar. MC Lero, o Rex da Favela. DJ Ronaldo Maresia de Castanhal. Porque agora os caras doidos tá passando. A rock da Pantera Negra, o Clayusso tá no comando. Se toca rock doido, na voz é micilero. O beat é maresia, então pega a visão do certo. DJ Clayusso um show, toca no sol é braba. O rock fica doido, a galera não para. Passo na frente dela com a minha cara de vilão. Ela não pode ver que já joga o rabetão. E o mal já chegou, pro rock fica loucão. No apoio, Júnior pressão, Edson e Manuel. Ele não tô sozinho, tá no apoio. O mano Rodrigo é rock de patrão. Os caras só tomam uísque. Eu já tô brisado, já tô naquele pique. Se passar na minha frente, hoje eu vou te dar de Blex. Eu sei que tu tá ligado, é que eu tive o modo Rex. Agora a minha parte, já vou finalizar. Eu já tô chapado, eu não consigo mais cantar. Eu trouxe um camarada que vai continuar. Solta a batida, o árabe vai cantar.